Salve, Salvador, gol, PTM, pá. Firme. É o gol, senhora. Gol, PTM, FM. Uniforme X-Ray, prossiga. Bom, esse X-Ray no baixo 3. Já fazer reboque de granada até a posição 02, baixo 1. X-Ray, uniforme. Autorizado, reboque, chame ao término. Chame finalizando o reboque. Camarada. gol, senhora. Embora eu falei, finalizamos o rebote, graças, bom dia. Bom dia. Pelo Salvador, bom dia, o Xaraninha 251, gate número 7, informação Delta, autorização Guarulhos. Xaraninha 251, bom dia, um minuto para cópia. Minha 251, copiando. E essa é a minha 251. Autorizado, Sierra Bravo, Golfo Romeo, via pêndulo no zero até Taubaté, nível 360. Decolagem pista no zero, curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5006, controle Salvador 1-19-35. Salvador Guarulhos. Nível 360, via Pesolou até Taubaté. Decola da 1-0 com curva direita. Ainda da Elleida Motiva, 5006. É o transponder, controle Salvador, 1-19-35, já na 62, decola. 1-0, Pesolou 1-0, 62. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Vai, tá bom. dia, hoje é 6251, posição 7 para Puxa Taná. Autorizado, posição 7, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, é porta táxi, hoje é 6251. Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, aguarde cópia. Aguarde. Dois pra cópia, aguarde. TAM 3171, copia? Copia, 3171. Autorizado, Sierra Bravo, Golf Romeo, VP Zona 0, até Taubaté, nível 320. Decolagem piscina 0, curva direita, Bael, Leda, Motiva. Transponder 5013, controle Salvador 119-35. Confirma a saída? Bael, Leda, Motiva. Autorizado, nível 320. Agora atenção no zero, curva direita da El Leda Mótima. 5013 Transponder, 19935, pela Amperzulu 10 até Taubaté. 3171. Autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeu, TAM 3171. Serra Bravo, Golfo Romeu. Afirmo, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Para o táxi, hoje é 6251, somos 142, 5:30, altera na ponte. Oxalá 6251, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, NH 10017. 10017, autorizado o táxi de parte Índia, quando o ponto torre, o Oxalá 621, bom dia, Zé. Bom dia. Papapá, Juliette até Romeu, copia. Autorizado, Serra Brava, Lima, Papá, via rota do plano de voo, nível 120. Decolagem piscina 7, curva esquerda, Momo, transição VATAP. Transponder 5005, controle 119-35. Correto, Juliette, tá no meu, confirmei para de Bel B. Carabata 01 na bordo, Juliette da Romeu, chama a torre 18 decimal 95 para acionamento de decolagem, Kenigão na 097. Bom dia, papapá, Juliette da Romeu. Papapá, Juliette da Romeu, acione na barra, chame pro táxi. Tá, Olá, Salvador. Autorizado o táxi, chame na interseção Romeu para ingresso. Salvador, muito bom dia, o Xanero 6251. Xanero 6251, autorizado a linha e decolar pistão no zero, vento 280 graus, 2 nós. Autorizado a linha e decolar, o Xanero 6251. Autorizado ingresso, reporte a linha e pronto, pistão no 7. Papaz, papaz, Leste até Romeu. Aguarde para decolagem do Papa Pátio da Estrela. Meu, informo o tráfego da Vianca, está decolando agora da 1-0. Aguarde para decolagem do Papa Pátio da Estrela. Meu. 2-5-1, decolante 4-2, 1-1-9-3-5, bom voo. 1935, 862-5-1, muito grato, um bom domingo a todos. Somente para B? 206. Então, 307 no táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1 de táxi Índia, ponto de espera torre 1-18-95, QNH 1097. 1097, ajuste, via parte Índia, ponto de espera torre 1097, boa, 3171. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, autorizado decolagem, pista 17, vento 280 graus, 019. Salvador, bom dia, 3171, ponto de espera da 10 pronto. Linha Emozen, pista 10. Linha Emozen, 3171. Papá, Juliette, Hotel Romeu, decolou aos 45, chame 119-35, controle, bom voo. 19-35, tá pronto. 171, autorizado decolagem, pistão 10, vento 280 graus e 2 machos. Fala, Tancas 171, autorizado. Salvador, Azul Alfa, X-Ray Juliette. Prossiga. Solicito o reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 1. Autorizado, autorizado, chame ao término. Ok. Alfa, X-Ray Juliette.